das Amazonas a natais todos os dias que vem rolando dos Andes nas águas brancas e frias nas copas das piranheiras nos frutos dos araçás nos ninhos dos japins nos gestos dos animais a natais todos os dias nas orquídeas nostálgicas o pescador na canoa os curumins no terreiro a cabocla vida boa a sombra de um cacaueiro e quando chega dezembro o Natal do Bom Jesus parece que o céu se enfeita e pinta o verde de luz mas neste dia em verdade o que mais me encanta aqui é ver um Jesus dormindo na rede de um tapiri. É ver um Jesus dormindo na rede de um tapiri. Cheese.